vai molinho, molinho, molinho. Vai, vai, vai. E molinho, molinho, molinho. Vem. E vai molinho, molinho, molinho. Bota o coco pra quebrar. Malinho, malinho, malinho, malinho. E vai malinho, malinho, malinho, malinho. Deixa o corpo relaxar.